Temos 8 projetos de respostas a este concurso da Memorial das Vítimas do Incêndio e que para a semana teremos já uma decisão para podermos executar uma obra que infelizmente vamos ter que marcar no Conselho no dia 15 de outubro em homenagem às vítimas do incêndio, às 13 vítimas perdidas e não só às 13 vítimas, mas também àquilo que nos aconteceu, que a todos nos marcou de uma forma ou de outra.